Hiya, hiya.Odaliska, Jinga Odaliska. Venga sapra mi, venga sapra mi. Saí de vai de festa em festa para ver você. Saí de peregrina toda noite só pra ver você lindo Odaliska se pondo a dançar. Seu gingado enfeitiça cali faz pachás. Saí de sonha com uma noite em que possa ter uma dança exclusiva feita por você. Mas é ruim sonharTer que esperar, queria ter os três desejos estar em Bagdá. Marrakech, talvez consultar grão vizir em busca desse sonho. Vou até o fim, se vou realizar, só quem sabe é Alá. Mas tenho fé que ele irá me ajudar. Sherazade da pista, sim, é conhecida como a serpente que a todos hipnotiza. Hipnotizado Said, também acha que está. É por você Said, vibre, vibre a sonhar. Said, sonha babySJinga Odaliska o baladi. Jinga Jinga Odaliska o baladi. Haya haya haya haya haya ho. Haya haya haya haya haya ho. Jinga Jinga Odaliska o samai. Jinga Jinga Odaliska o lionel. Haya haya haya haya haya ho. Haya haya haya haya haya ho. Jinga Jinga Odaliska o soldi. Jinga Jinga Odaliska o masmaudi. Fazer se sou sair de sonhador que acredita no amor tapete voador e te imagina o ritmo do Oriente fazendo a dança dos braços das asas do vento de bustier e saia de cetim na tenda meia luz e sair de a te despir mas eis que volta dura realidade e tudo some as luzes de Bagdá parecem as da pista onde desfila linda, linda Odaliska mas cartas de tarô insistem em dizerQue Said ainda irá conquistar você Dizendo que você será O doce oásis Que matará a sede Mais cedo ou mais tarde Desse humilde Said que toda noite vibre Sonha com sua dança Lindo Odaliska Said sonha Said sonha baby Said vibra baby Com sua dança Minha linda Odaliska Said sonha Pra mim Rebola Haya haya haya Haya haya ho Haya haya haya Haya haya ho Sai de vibra Haya haya haya Haya haya ho Haya haya haya Haya haya ho Vem dançar pra mim